alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, minha gente. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Pois é, que coisa boa. Olha, eu tô aí. Eu tô que tô, ô doido. Pois é, Maurício Fares chegando com o encontro aí, o nosso programa. E tô sempre pedindo a Deus para que tudo de bom aconteça aí na sua vida, que você tenha muitas felicidades. É o que eu desejo de todo o coração, viu? Muito obrigado por sua sintonia, por sua audiência, onde quer que você esteja. Olha, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, eu sei que sempre tem alguém aí com o radinho ligado, com o computador. Então isso para mim é motivo de alegria, de felicidade. E se Deus quiser, a gente vai estar sempre juntos aí, levando nossa comunicação, nossa alegria. Daqui um pouquinho tem a carta destaque, viu? Eu ainda também não olhei qual é a carta de hoje, mas já que eu digo para vocês quem é que nós vamos atender, viu? E a primeira música que eu quero rodar para começar com chave de ouro é uma música que do tempo ainda, quando Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, e quando ainda existia o Leandro e Leonardo, a dupla existia, antes do Leandro morrer. E então eles faziam aquele show, Amigos, vocês se lembram? E aí então eles, quando o Leandro morreu, fizeram mais um show só, Amigo. E aí o Leonardo cantou sozinho. E foi o último show que fizeram com aquele título de Amigos. Então aí, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o Leonardo, Viola em Luarada. Roda lá, menino, vamos nessa. Obrigado. Essa guitarra já marcou, meu amigo. Faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Esperança de vingança. O mesmo pé que dança o samba, se preciso vai a luta. É passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Ao violão, a ação espada pelo campo e cidade, porta-bandeira, capoeira, desfilando, vão cantando. Liberdade, Opa, vamos seguindo, gente. Ah, sim, a carta destaque de hoje, viu? Olha, eu tava lendo aqui, é uma carta interessante. É a carta da mulher sonhadora de Rui Barbosa na Bahia. Alô, menino, mulher sonhadora aí de Rui Barbosa na Bahia. Já que eu vou atender aqui e trazer a sua carta como carta destaque, viu? É, aguarde só mais um instantinho, falou? E você também, se quiser participar, quiser mandar sua carta, quiser mandar aqui seu pedido musical, entre em contato com a gente através da caixa postal 0633 CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal. Ou então através do site www.radioestudiobrasil.com.br, ok? Isso, mande mesmo a sua cartinha, viu? Participe com a gente, eu vou ficar muito contente, muito feliz em poder te atender. Agora é o Fernando Mendes que vem aí para cantar A Menina do Subúrbio. Roda lá, menino, vamos ouvir a música. Pra sonhar, a menina do subúrbio espera encontrar o seu príncipe encantado e entregar seu coração, e faria qualquer coisa pela sua ilusão, e faria qualquer coisa pela sua ilusão. Quando alguém se oferece para em casa levar, ela diz que tem seu carro para não se preocupar, pois não quer que ninguém saiba que ela mora muito além. Finge que não quer carona e vai pegar o trem. Finge que não quer carona e vai pegar o trem. Lê as colunas sociais, sonha com seu nome nos jornais, espera um convite para ser atriz e pede a Deus para ser feliz. Lê as colunas sociais, sonha com seu nome nos jornais, espera um convite para ser atriz e pede a Deus para ser feliz. Ouve música estrangeira sentada na janela, não entende uma palavra, mas pensa que é pra ela. Finge que é importante pras meninas lá da rua, e não vê que no subúrbio a vida continua. E não vê que no subúrbio a vida continua. Colunas sociais, sonha com seu nome nos jornais, espera um convite para ser atriz e pede a Deus para ser feliz. As colunas sociais, sonha com seu nome nos jornais, espera um convite para ser atriz. Óleo de avestruz, quem usou não para de usar, e quem não usou, está na hora de conhecer. Gente, o óleo de avestruz, ele tem os ômegas 3, 6, 7 e 9. E você vai ficar assim praticamente imune a todas as doenças. Ele vai te proteger. É um complemento alimentar, não é remédio. Você usando regularmente o óleo de avestruz, vai ter aí uma saúde de ferro. Eu tinha um problema de artrose terrível. E a partir do momento que eu comecei a usar regularmente o óleo de avestruz, as minhas dores se foram. Então tudo isso aí você pode encontrar no Saúde com Beleza. Então entre em contato através do Televendas, através do telefone 61-3532-6993, 61-DDD-3532-6993, ou através do site www.saudecombeleza.com.br, ok? Óleo de avestruz tem que ter marca. E a nossa marca é inconfundível. Puro Ômegas. Qualidade, saúde com beleza. Programa Maurício Fares. A alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ah, meu amigo Paulo Lopes de Araújo, grande Mala Araújo, ele que é lá de Santos, em São Paulo. Essa aqui foi interessante, uma frasezinha que ele colocou pra mim. Você quer saber a quantidade de amigos que você tem? Ah, então dá uma festa. Agora, você quer saber qual é a qualidade desses amigos? Então fica doente. Viu? Eu tenho quase que certeza. Se você fizer uma festa aí, vai chover gente de tudo quanto é lugar. Agora, fica doente pra você ver. Não aparece um filho de Deus, um pé de cristão aí pra te dar um copo com água. Se aparecer, você pode saber que esse aí realmente é um amigo de verdade, viu? Boa essa frase, tá, Paulo Lopes de Araújo, grande Mala. Abração pra você, felicidades, viu, amigão? Muito obrigado mesmo, tá? Olha só, agora eu vou trazer uma dobradinha aí. É, nós agora vamos rodar The Tremors, Silence is Gold. Depois Jane Erondi, Não Se Vá. Roda as duas aí, menino. Roda, roda. Last one. te vas. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. Só mais uma frasezinha interessante foi postada aqui no meu Face, e essa vez é o meu amigo Romildo Oliveira. Ô, Romildo, obrigado. A frase que ele colocou aqui, olha: não importa se você tem estilo, reputação ou dinheiro, se você não tiver um bom coração, você não vai valer nada. Pode parecer um pouco dura a frase, não é? Pode até de repente falar, puxa vida, mas quer dizer que se a gente pode ter tudo isso aí, e se não tiver um bom coração, não vai. Mas imagina, raciocina comigo. Se você tiver tudo isso aí, mas você não tem um bom coração, não adianta, você não vai valer nada. Porque você não vai fazer nada com isso aí de bom para os outros. Então, por isso que não adianta ter estilo, reputação ou dinheiro. Tem que ter um bom coração mesmo, em qualquer circunstância. Porque com um bom coração, você vai ter tudo de bom ao seu redor. Sempre vai ter gente boa também ao seu redor te acompanhando, não é? Então tá aí. Obrigado mais uma vez, meu amigo Romildo, viu? E agora, gente, quem vai cantar? Agora é o Gino e o Geno, apaixonado por você. Roda lá, menino!

que passou. Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi pra nós não voltará, chamar. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Olha, daqui um pouquinho está chegando a hora da nossa carta de destaque, E hoje eu vou atender aqui a carta da mulher sonhadora de Rui Barbosa, na Bahia. É daqui mais um pouquinho, viu? A carta de destaque dela aí. Mas é agora, quem é que eu vou trazer para cantar aqui? Ah, agora é um grupo de artistas aí que faz aquela... quando liderados pelo Michael Jackson na época, gravaram a música We Were the World, aquela música que foi realmente para arrecadar recursos, para socorrer os necessitados da África, né? A turma que estava passando fome na época. Então, roda lá, We Are the World. Essa música aí é muito bonita. Thank you.

voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ah, interessante, tem uma postagem aqui da minha amiga Sol Oliveira, também do Cláudio Milton Perpétuo. É, eles colocaram aqui, olha, o que você pensa sobre mim não vai mudar quem eu sou, mas pode mudar o meu conceito sobre você. Então isso aí é uma faca de dois gumes. Você muitas vezes está pensando alguma coisa sobre a minha pessoa, isso aí não vai me fazer mudar, mas de repente me faz mudar o pensamento que eu tenho de você, o conceito que eu tenho sobre a sua pessoa. Por isso que é o que eu digo, que é uma faca de dois gumes. A gente tem que tomar cuidado com a avaliação que faz das pessoas e o julgamento, porque ninguém tem o direito de ficar julgando os outros e muito menos de tentar se intrometer na vida de ninguém. A gente tem mais é que curtir a própria vida e evitar de fazer coisas que sejam erradas e que possam comprometer aí a própria reputação e a forma como a gente é visto pelos demais, né? Mato Grosso e Matias vão cantar agora. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Roda lá, menino. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a voltar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço de te amar. Opa! Chegou a hora, rapaz. Não demora, não posso demorar mais, não. Vamos nessa. Vamos agora trazer a nossa carta destaque de hoje. Roda a vinheta aí, menino. Roda. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta destaque de hoje, ela é da mulher sonhadora de Rui Barbosa, na Bahia. Veja só o que ela escreveu aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou seu ouvinte de muitos anos, desde os tempos da Rádio Nacional. Que bom, menina. Ah, muito obrigado. Olha, Maurício, eu assisti um show que você fez aqui na cidade de Oliveira dos Brejinhos, no Circo Peteleco. Ih, eu tirei várias fotos com você e com seu sanfoneiro gaúcho. Inclusive, eu fiquei gostando muito dele, porque é um homem muito bonito e educado, assim como você é, Maurício. Olha, meu amigo, eu estou atualmente com 38 anos de idade. Na época, eu tinha 23 anos, eu era solteiro e me divertia muito. Eu sempre viajava e acompanhava os shows dos artistas que se apresentavam na minha região. Foi num desses shows que eu fiquei conhecendo um cantor pelo qual eu fiquei perdidamente apaixonada. Ele já estava cinquentão, mas muito bonito, dos olhos verdes e cantando demais. Sabe de quem é que eu estou falando, Maurício? Bom, de olhos verdes não é do Maurício Fares, com certeza que não é. Não, Maurício, eu estou falando é do Vanderlei Cardoso. É, ele fez um show aqui e eu fui até o hotel que ele estava hospedado e pedi para falar com ele. Olha, o pessoal do hotel não queria deixar, mas depois de tanto insistir, eles foram falar com ele e ele disse que eu poderia ir até o apartamento para falar, para conversar. Maurício, meu coração faltou sair pela boca quando eu me vi frente a frente com Vanderlei Cardoso. Ele foi muito educado, muito gentil e atencioso. Ficamos conversando por um bom tempo. Aí ele me disse que iria parar de cantar porque ele já não estava mais aguentando essa quantidade de viagens e que estava cansado dessa vida. Aí eu disse a ele que não poderia fazer isso porque ele tinha milhares de fãs que iriam sentir muito se ele deixasse de cantar. Quando foi à noite, na hora do show, Maurício, a última música que ele cantou foi oferecida especialmente para mim. Ah, eu chorei demais ao ouvir ele cantando, dedicando a música para mim. E eu gostaria que você rodasse a música novamente, a música que ele cantou, é Fale Baixinho. Agradece a mulher sonhadora de Rui Barbosa, na Bahia. É, minha amiga, você falou muitas coisas, mas acabou me deixando numa dúvida danada. Você fala sempre no passado, fala que era solteira, quer dizer que hoje você não é mais? Que você se divertia muito, quer dizer que hoje você não se diverte mais? Que você assistia aos shows na sua região, quer dizer que você não assiste mais? O que que houve nesse intervalo de tempo? Hein? Porque aí dá a impressão que você parou com tudo isso aí, não é? Agora, você diz que ficou perdidamente apaixonado pelo Vanderlei Cardoso e pelo fato dele ter cantado uma música e oferecido especialmente para você. Foi isso? Foi? Olha, a gente recordar fatos passados é sempre bom, principalmente se são boas lembranças. Mas como tudo, a vida segue o seu curso e o tempo passa e a gente vai relembrando esses fatos, né? Alguns com uma pontinha de tristeza. Aliás, ou melhor, de saudade, né? Eu não gosto de falar de tristeza, não. Outros a gente recorda com bastante alegria. Afinal, dizem que, e é bem certo esse ditado, né? Que recordar é viver. Então, vamos sempre recordar, vamos sempre procurar viver, né, novamente. Eu vou rodar já a música para você, viu, do Vanderlei Cardoso, Fale Baixinho. Aliás, vai ser agora, tá bom? Para você, menina, Tá aí pra matar a saudade, Vanderlei Cardoso, Fale Baixinho. Roda lá, menino, roda a música dela. Fale baixinho e me envolva com calor. Me abrace forte e confesse o seu amor. Eu quero ouvir dos lábios seus que em nosso amor não haverá nenhum adeus. Jamais sonhei ser tão feliz, nós dois assim, num só coração. Fale baixinho e só o céu vai nos ouvir. Diga que o nosso amor ninguém vai destruir. E eu lhe dei a minha vida, você me trouxe a paz que tanto procurei. Assim, num só coração, fale baixinho e só o céu vai nos ouvir. Diga que o nosso amor ninguém vai destruir. Você me trouxe a paz que tanto procurei. Minha gente, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Mas eu ainda quero fazer um convite a você aí que ainda não escreveu, você que não participou, você que ainda não sabe como participar do programa do Maurício Fares. Você tem duas formas. Você pode entrar através do site da www.radioestudiobrasil.com.br e lá vai abrir depois que abrir a página da rádio, aí vai ter um quadrinho lá, contato. Você clica naquele quadrinho de contato e aí abre uma janelinha para você escrever a mensagem para qual programa você quer participar. E a outra forma é através da nossa caixa postal 0633, o CEP é 71-749-970, Brasília, Distrito Federal. E aí você coloca o nome do programa, programa Maurício Fares, tal, aí caixa postal 0633, CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal, ok? Então tá bom, eu vou ficar aqui aguardando a sua correspondência, viu? Olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Menina, obrigado, viu? Gente, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, tchau, meus amigos. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.